Sebrado Pio Luiz, que o ajuste no 021, mantenha 1.500 pés com sangue dói. Autorizado a prova da rotatória. Charlie, livre pouso 917, vento no 60 graus com 919, altímetro no 021. Livre pouso no 7, trem, baixo travado, ilha 30, Charlie. Na 3145 ali, mantenha no 0. Ali, 27, autorizado, cruzamento no 028. Autorizado cruzamento 3727. 755, Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 975. Webjet 5729, Salvador, confirme sua cópia. Via 0, Pesolo 10, pistão 90, curva direita, da El, Leda, Bridge, controle 1208, transponda 5063, Webjet 5729. Também pronto, 5729. Até lá. Vitor Charlie, solo 23, livre táxi, pátio 5. Tá 3145, a linha decola dono 0, vento no 50 graus, cono 2 nós. Reporta frente da Juliette, 9144 da Zou. Autorizado, 5729, sanitário. Gente, mantenha a posição alinhada, estimado um minuto. Dois sete, ingresso Juliette, pátio de alfa, quanto espera 18, meia dúzia, 1020, boa viagem. Afirma, após o jeito autorizado, 5729. Obrigado. Decima 8, bom voo. 208, graças. Okay. 3217, número 4, L20, aguarda a cota. L20, aguarda a cota, 3217. 3145, tá, é o passando 1600. Contato 3145, contato radar, suba para o nível 380. 380, tá, 3145. Para o GNF-10, para o... Confirme. 3195, graças. Sente. Juliette, Azul, 9144. 9144, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 9144. Azul 4118, chame Recife 1251. 1251 Recife, obrigado, controle. Victor Yankee, livre decolar da 17, vento no 50 graus com 99. 7, reparte pronto. 6314, pronto, copy. 6314. Salvador Petrolina, nível 340, a rota Alpesulu 20. Pisto no 0, curva esquerda, Momo, transição Flock. Controle 120, décima 8, transponda 5057, Oxenel 6314. 0 décima 8, bom voo. 08, obrigado, boa tarde. 340, aprovado Petrolina, pela Alpesulu 20. controlada a 10 com curva esquerda, rumo forte, controle de saída 120, decimal 805057, transponder, Oceana 63114. 507.5, chame pronto, Oceana 63114. Tomara. O passarelo 2231, pronto para a cota. Salvador Barreiras, nível 200, ISC 42. Pista 1-0, curva à esquerda, Momo, transição VATAP, controle 1-0-8, transponder 5074, o passarelo 2231. Autorizado 200, Barreiras, decolada 10, sua esquerda, frente a Momo, transição VATAP, pela ISC 42. Transponder 1208, controle 208, transponder 5074. Correto, remota 14, chame pronto, 2231. Para 2231. Gol no 399, Salvador Congonhas, está pronto para cópia? Pronto, cópia, consiga. Autorizado, Salvador Congonhas, nível 360, a rota ao pêndulo 10, pista 90, curva à direita, saída da El Leda Bridge. Controle 1-20-8, transponder 5067, gol no 399. Sim, autorizado nível 360, na Brasil 1-0, decola pista 1-0 com curva direita, saída da El Leda Bridge, controle Salvador 1-20-8, aciona 5067, é o gol 1-399. Correto, portão 8, chama pronto. É o Mike Charliante, Papá Romeu, Mike Charliante. Boa tarde, Papá Romeu, Mike Charliante, troca seu transponder para 0146, mantenha o corredor forte 1000 pés. Trocou para 0146. Estamos voando aqui na proa nordeste. Nosso voo dará ali início próximo à Camaçari, ok? Confirmando, o vai fazer o sobrevoo aonde? Vai iniciar em Camaçari para o setor norte. O setor está frente da área proibida de Camaçari? Passei 1500 pés. Copia? Passeia. Salvador Confins, nível 360, rota ao pêndulo 10. Pista 1-0, curva à direita, saída da El Leda Bridge. Controle 1-20-8, transponder 5064, então 3217. Confirma, transponder? 5064. Autorizado para Confins, 360, para o pêndulo 10, para a destra, à direita, da El Leda Bridge, 1-20-8, 5064. Correto, portão 10, chame pronto, na 3217. Estourar o corredor axé, voa para 2000 pés e chame o controle de Salvador na frequência 119.35. 0935, 027. 3145, chame Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 251, 3325, 3145. Apta cargo 8487, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. Continua Recife 2085, 2545, obrigado, boa tarde. Pode confirmar o motivo? Vai se aproximar do veterano para o setor sul do aeródromo, nós estamos duas aeronaves aproximando para a pista 17. Ativo, direita pro 230, GM27. Salvador, boa tarde, informação, Rubel. Boa tarde, gol no 395, identifique, chegada Mari, desça para o nível 050. Chegada Mari, 050, obrigado. 0, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 120-8, transponder 5072, 1077. Cuidado, Galeão, nível 360, na empresa do Lupo 10, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 1208, transponder 5072, é o 1077. Lembrando aqui da passagem, solicita fazer a passagem padrão 4, mantendo 1700 pés sobre Simbra. Copiou? Copiou, 5072, direita pode também pronto, o 1077. Chamar, obrigado. O Bravo que Luiz, que tem condições de separar um no meu pé, setor? Afirmo, deixa para o meu pé, aguarda transferência de comunicação de Bravo que Luiz. O Mike Chalian que suba para 1.610 para livrar, é proibido em Camaçari. 1.610, Mike Chalian. Gol no 395, está reautorizado a chegada via Mari para o 050. Autorizado, chegada via para o 050. Boa tarde, é o Felipe 5241, ciente da informação Sierra. 5241 para Monte Claro. Pode ser que cobre o ajuste no 020. No 020, graças. 5241, aguardo. Claro, o gol 2395. Ok, está autorizado a RNAVE. Está presente e vou direto para o Serra Vitor 368. Descendo para 4 mil pés, o ajuste no 021. Serra Vitor 368 para. Para 4 mil pés, o gol no 395. Norte, mantendo 1 mil pés, seguindo para pouso, pistona 7. 7, 7, 7. Tem condições de uma timbrada presente? Para essa tua passagem sobre cima, a gente teria que abrir a esquerda. Pra, pode passar um eixo transversal da pista sobre Simbra. Gente, repasse quando pronto para passar Simbra, o G27. Portará, tá autorizado a curva esquerda? Autorizado, G27, mantendo 1 no 1707. 27. Jet 5729, decolado aos 33, instrução do controle manter pro até 3 mil pés, controle 1 no 20.8, bom voo. Manter pro até 3 mil e 208 para o Jet 5729. Prossiga, Mike, com o Delta. Vai manter quantos minutos nessa pro 1? Gente, Mike Eco Delta, o ajuste é 1021, vou ir na proa do farol de Itapuã, chama para a descida. Salvador, objeto 729, passando 2100 a sua escolha. A passagem padrão 4. Confirmar? Qual o estimado para fazer a passagem padrão 4? Nós estamos um tráfego de aproximação para o ILS, só para a gente checar aqui. 30 segundos a passagem. Gente. 395, reduz a velocidade para 2309. Gol no 395, reduz a velocidade para 230 nós. Velocidade 230 nós, gol 1-3-9-5. 1-9-7, vento no 60 graus com 9 nós, o time entrou no 020. Montero do Caleão. 399, táxi, patinho de alfa, ponte espera 18-6-12, 1020, goleado. Patinho de alfa, ponte espera 1-0-18-6-12, 1-0-20, gol 1-3-9-9. Chaleminha 314, pode ser bola após o gol, a retaguarda da luz no 5, chame para o táxi. Ok, após o gol está livre, chaleminha 314. Autorizado, 3217, no táxi. Copiar, Digidão, o ajuste é 1021, pelo litoral, aguardando transferência de comunicações. Charlie, Charlie Serra, da presente e desça para Uno Mil Pés. Para Uno Mil Pés, qual é a condição? Ativo, o Charlie, Charlie Serra, temos aeronave Bandeirante, laboratório, fazendo cheque do ILS, próximo ao marcador externo, 1500 pés. Afirmação, vai ser para Uno Mil Pés, qual é a condição? O Charlie, Charlie Serra, tem condição de ingressar na final do ano 7 na proa 090 da presente? Ingresso na final da 17 e na proa 090, Charlie Charlie Serra. Informação tráfego, posição de 11 horas, 8 milhas, rumo nordeste, livrando 1700 para 1 no meu pé, extrato no corredor visual. 79 visual, 17. O 35241, seria a autorização do 3? Solicito após esta fazer a mesma passagem no sentido oposto. Gente, eu vou pedir para o senhor aguardar, assim que você terminar a passagem, vai curvar à esquerda na proa 320. Quantas milhas mais o senhor vai manter essa proa? Zero, direto, pista no zero, curva direita, a saída arco, após direto, conquista. Direto, muito claro, controle no 208. Transponder 5077, 35241. Sim, então autorizado Montes Claros, milha 200, vai decolar da pista 10, após a decolagem, a curva será à direita, do partido da saída Arbor. E após levar Montes Claros, o controle em 1208 e o transponder é o 5077, o 35241. Correto, pátio 3, chame pronto, trip. Chamaremos pronto, 35241. Aguarde, na remota da 3. Valeu, 35241, pronto, puxe e acionamento, bate 3. Confirme. O 35241, pronto para o puxe e acionamento. Bate o 3 autorizado, 3 carregado. Vai dar no carro máximo. Estabilizado. O 3 na 3. É 314, Libertar. Índia Alfa, quanto espera? 18, 612, 1021, do Oeste. Poxa. Vamos lá, contrato. É livre estacionar? Claro, claro, claro. Autorizado, tá? Já parte. 18, 612, 1021, a boa tarde, já atrasando. Passou a passar, Mike Abeck mantém escuta, voo no 395, dá presente, voo e o Serra Vito 366. No 395, dá presente, direita pro outro Serra Vito 366. Presente 366, voo no 395. Mike Abeck, boa tarde, mantém o corredor, o ajuste é 1021, 1500 pés, informe em Paripe, confirme pessoas a bordo. Web 5729, chame agora Recife na frequência 1251 e alternado 3325. Recife, boa 3350, que é que tem que ser na Salvador, boa tarde, Total 390, identifique, chegada Mari, redução para 250 nós, desça para o nível 050. Vai reduzir aos 50. Tem a chegada, temos aeronave laboratório, efetuando o cheque do ILS, procedimento em uso, o NDB Zulu, pistão no zero. A gente vai fazer o aeronave aqui. Ok, após o start, será autorizado o aeronave. Obrigado. Yankee Serra Serra, mantendo o litoral, chame agora a torre, frequência 1-1862, até o bom pouso. 386, camará, grato, boa tarde. Boa tarde, é o Papa Tango, Yankee Serra. Yankee Serra Serra, prossiga. Ah, passando agora no travesso de Interlagos. Tensões, fazer um treinamento. É um pouso ou não, Graeta? Sim, Tenente, segue via setor norte, reporte final de 3 milhas. Setor norte, final de 3 milhas, reportará o Serra Serra. Charlie Charlie Serra, livre pouso na 17, ventou no 70 graus, com no 09, altímetro no 021. Consiga, Mike Charlie. 19, está pronto para a cópia. Salvador Conquista, nível 200. Pista 90, curva direita, saída Argoa, após direto Conquista. Controle 120, décima 8, transponder 51, 12, 3. Do Axé, encontro no farol da barra, direita para 1.000 pés. Direita na proa do farol da barra, pelo Axé, a 1.000 pés. Livrando de 500 agora, mais que é 10. Correto, Vitor. O meu Vitor Charlie India, o está agora a 70 milhas em Salvador, mantém a nível 115, o ajuste é 10021, ingresse nos corredores, chama para a descida. Salvador está alterando o visual, estou corrigindo, o está a 81 milhas em Salvador. Autonomia de 3 horas e 5, alterna Belo Horizonte, Pampulha, 5241. 5241, Universidade. Na retaguarda do Oceanec, puxou no 05, 5241. Gente, visual com Oceanec, vai seguir o Oceanec mesmo, 5241. Vou dar uma previsão para o voo no 077. Cada aproximação. Olá, Chanel 6314 para o táxi 119 a bordo com 313. Espera 18612, 1021, boa viagem, 6314. Ok, obrigado, até a próxima. 186, gol, no 1900. Então 3190, reduza para 230 nós. Cinco é parte externa. Constelar Serra, Vitor, 372. Correu, Yankee Serra Serra, 3 milhas fora. Sente o Yankee Serra Serra, mantém o setor norte, aguarde a autorização para seguir para o Guraé. Mantém o norte, aguardando a autorização. Né, e via Índia, Alfa, quanto espera, 1862, 1021, boa viagem. Desça para 4.000 pés, o ajuste no 021. Afirmativo, está 3190, da presente, voe direto para o Serra Vito 368 e desça para 4.000 pés, o ajuste no 021. Desça para 4.000 pés, o ajuste 10021. 10021. Mike Quebec mantém a 1.000 pés e informe agora no traveiro de Ituaçu. Tem um farol de Itapuã. Controle. Escuta. Informação, o senhor tem helicóptero a 500 pés, posição de 10 horas, 7 milhas, no rumo norte, mantendo 500 pés em cruzamento para pouso pistão no 7 de Salvador. 7, 7. Pegou adicional, posição de 1 hora, 9 milhas, no rumo oeste, mantendo 1.000 pés, tráfego de pequeno porte, um Papa Alfa 34. Setor no corredor Axé 1.000 pés, mantenha no 1.700 pés, o GV27. GV. localização do Gol 1755. Firmo, livre pouso, vento no 60 graus com 9 nós, altímetro no 021. Livre pouso, vento no 0, Gol 1755. Da 3217, decolado aos 46, controle 120, decimal 8, bom voo. 208 já. Intercepta Zulu 16. O controle 120 decimal 8, o transponder 5104. Contato radar na decolagem, vou para o nível 360, estou autorizado Leda. Muito obrigado, direto Leda 360. 08-104 é o transponder 7. O Gol 1755, transponder 5104, estamos com o fluxo de estacionamento. 1104, responder, chamar agora por estacionamento. 7. Solo, bateria 2231 para o táxi, tem 59 do POV, 5 horas e 30 altera Brasília. Passagem 2231, autorizado táxi até através do portão meia dúzia. Livre táxi até através da meia dúzia, passagem 2231. Salvador, trip 5219 para pushback acionamento no passe 3. Autorizado, sim. Trip, chame táxi. Marato. Livrou a pista, o Gol no 395, uma boa tarde, solo Salvador. Boa tarde, no 395, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette no 395. Para o táxi Gol no 077, com 177 a bordo, 3 horas e 25, alterna Campinas. 077, direita, ponto de espera 1862, 1021, Gol Viário. Direita, ponto de espera 1862, eu vou no 077, escuta. Mantenha escuta do objeto. Papatango Vitor Mike Quebec informa um bandeirante, a aeronave laboratório, fazendo o check do ILS, na sua frente, em posição de 1 hora, com rumo sul, 3 milhas, mantendo 1500 pés. O senhor está visual com o mesmo? Afirmo, senhor. Completamente visual com o contrato. O Mike Quebec aguarda a transferência de comunicações, mantendo o litoral. Mantendo o litoral. Webjet 6720, boa tarde, identifique, chegada é a Bonf, desça para 4 mil pés, o ajuste no 021. 4 mil no 021, vai para o 5730. Controle Salvador, T3560. Consiga, T3560. Monte Meriade fora. Primo, o ILS está fora, o procedimento INDB Zulu, pistão no 0. Possível, a intenção é o RNAV da pistão no 0, T3560. Ok. Está autorizado o RNAV, está presente, vou ir direto para o Serra Vitor 368, descendo para 5 mil pés. O ajuste em 1021 ou não? Serra Vitor 368 está presente, descendo para 5.1021 mais 23. 1090, está autorizado a descida para 2.500 pés. Meia dúzia, tem um bom pouso. 18 com 6. Muito grato, senhor, boa tarde, bom trabalho. Papa Romeu, Mike Charlian, que dá presente, passa um 360 pela direita, Papa Romeu, Mike Charlian. Dá presente com um 360 pela direita, Mike Charlian. Só confirmando, o Mike Charlian está mantendo qual altitude? Agora é 1000 pés. Certo, vou para 1500 pés, o Mike Charlian. Vai subir para 1500. Cruza na vertical. Base pela direita, encurtando Vitor Mike Quebec. Agora mesmo, senhor. Vamos 077, ele mantém no zero. Ele mantém no zero. Pés autorizado, GV27, ajuste em Salvador 1021. Save. Boa tarde, eu sou 9314, contato radar, saída Momo, suba para o 340. Momo 340, uma velocidade da flota. Salvador 1755 da Gol, no portão 9 para o pushback acionamento. 314. Firmo, Bro de Momo. Momo 6314. 5219 para início do táxi. Quanto a bordo, Trip? Vai cruzar o prolongamento.